SP. Viver, morrer, nós lutamos pra quê? Selvagem, onde os animais espreitam fora da claridade. Um drama que divergiu porque perdedores entenderam que o céu é seu limite, são vencedores. A gente é isso aí, isso aqui e muito mais. É IDI, família Racionais. É a quebra, é a Serra, Zona Norte. A Zona Sul que fecha a banca forte. É o DJ, é o B-Boy, é o MC. É o pandeiro, é o negro que sorri. É o grafite que decora a nossa city. É os meninos, é os guerreiros de elite. É a cruz, a espada, os kits, os malotes, os mascotes, os coiotes, os beat. É o funk, é o rap, é o samba, as listradas, as cromadas, bombetas, as bandites. Na mente a suíte, roupa de boutique. É sonhador inteiro, dom de Jimmy Smith. É a dor, o feliz, o sofredor. É a beleza, a tristeza e o amor. É dessa cor, é diamante. É semelhante do agente nosso criador. Pelo amor ao Senhor, todo louvor, negou, amor. Quando o dinheiro chama, os lobos uivam. Viciados em computadores tentando vencer. Bruma, essa é a resposta pra perguntas. Vivemos dias curtos e noites frias, confrontados. Pra fazer a moeda na rua você tem que ter conceito. Os ratos tão fardados, os ratos tão fardados, os ratos tão fardados.